5, prossiga. Logo tem o passarido, acho, 3 horas. Tá ingressando na linha do litoral, senhor. Quinto pé na sua escuta. Nativo, via corredores, 510 em escuta, guardião 05, reporta no Fala da Barra. Contra o guardião 05, assim que possível, informe estimado para ingressar na terminal de Ilhéus, estimado para pouso. Nativo, e informa na estimada para Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Trofuno 5 e o controle 1208. Chamará para pushback acionamento. Zona 7, corrível, alto 19, 15. E o pouso em ponto seguro aos 2015. Obrigado, Guardião 05. 05. Poderia repetir novamente, saindo sem cortar a transmissão. Azul 4065 ali, mantém pista no zero. Ali, mantém pista no zero, 4065. Mantém 2230, solo 09, direita 1211. 211, obrigado, direita, passarela. Sim, aqui tirar verificar, área 07. Voa 967, está com 02 a bordo, dormi 3 horas e 36 minutos, altera Campinas, pronto para ataque. Salvador, livrou 2230, passarelo, bom dia. Solo, Voa 967. Voa 967, prossegue ataque, é outra vez do gate 05, Voa 967. Vai bater posição no através do gate? Sim, motorizado o táxi até outra vez do gate 05. Ok, vai bater posição no através do 5967. Passarelo 2230, prossegue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, passarelo. 5-0. Azul 4065, decolado Azul 11, controle 1-2-0-1-8. Azul 4465, informa o tráfego 1 hora no oeste, cruzando 9600 em ascensão para o nível 180, tráfego afastado 12 milhas. Boa tarde, Azul 4065, decola. Azul 065, sobe 340, autorizado Varleda. 340 na proa de Leda, 4065. O 4462 está autorizado Varduna, desce para 2 mil pés, com ajuste 1017. Para o táxi 102 a bordo, 2 horas da tarde a Recife. 1-8-4, 4, segue táxi via Envi Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no 7, bom voo. 0 no 7, Envi Alfa, 2195, 884, boa. 1967, segue a nave da companhia, via Envi Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 17, bom voo. 967, segue a nave da companhia, comando 02, 2895, 1895. Está autorizado mais Bravo Yankee, reporte na Oscar. Anteriormente que estava mantendo o número 10. A partir de agora está com esse livro na corda na quantidade de tráfego de 405. Pela Juliette, remota 132230. 8824, boa tarde. Boa noite, 84, ali mantém pistola 0. E você, Lu 0, 884. Nós estamos do agora 967, vamos esperar para matar. É 967, mantém o ponto de espera. Matei. Também 321, decolador 13, controle 1120, decimal 8. 308, 321, tem um. Sádio 6321, autorizado após 2010, voar posição Elefa. 07 para Lagoa Santa Cubia. Salvador para Serra Bravo, Lima Serra, 160 nível, autorizado, via rota do plano, grupo 677 a COSEC conforme, decolada 10, primeira curva à direita, saída coral. 120 decimal 8 controle, acione no transponder 5053. Suficiente, mantenha desce para 510, com ajuste 1017, a porta Picoaçu. 10967. 1207, serviço está encerrado, chama agora Ilhéus para descida, 1201. 5053. Estabilizar agora a 07. Mike Bravo Yankee, faça o check aí pro meu rádio, ok? Ininteligível a transmissão. No 884, decolado 16, controle 120, decimal 8. 208. Controle ao gol. 1884. 1884, gol sobe 230, via saída Puca, vigilância. Ok, saindo via Puca, 230, gol 1884. Sede autorizado a decolagem pistão no 0, vento no 70 graus, 10 nós. Decolagem autorizada no 0, 9 nós. 0050, Lima Cruzão. Azul 9304, chama agora Recife, 1288, alterna 1260. 288-260, tem uma batalha. Boa tarde. 4065, chama Recife, 125, decimal 1, alterna 1-3325. 251-3325, 4065. Confirme a tribo. Gente, está autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, Papatão Lima. Chama Aracaju no 20, decimal 3, pastor 38. Patrulha de Salvador, 967. 967, sobe 360 na via saída da El, no 967. 360 da El, 967. 08, chama agora a torre Salvador, 11895. Caçador 08, ajuste no 097, mantém a linha do litoral, reporte vertical Tower de Itapuã, confirma a intenção 107 ou 35. Caçador, mantém a linha do litoral até Itapuã, a intenção é 107. Pede reporte vertical para o Itapuã, caçador 08, confirme o pátio que irá prosseguir após o pouso. Pede azul 4462, traço avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 10 nós, pista molhada. Tudo fora do azul 4462. Sobe recebido 340. Caça 208 na escuta? Na sua escuta, professor. Só já presente, cruzar o eixo da 190, base pela direita, pista 97? Pode. Rede da presente, cruza o eixo da 190, reporte pra, girando base para 107, o caça 208. Cruzar o eixo da 10, informará na frente do vento da 107, é isso? Xerém 6321, chama Recife no 288, câmbio. 288, Xerém 6320, boa. Boa. Mike Bravian aqui, recebe a torre. 185, alterna, 12545. 185, alternado? Alternado no 2545. 2545. Azul 4462, solo 21, direita no 21, decimal 1. Direita 21, 1, 4462. O Mike Bravianca é somente a portadora, ok? Não tem nenhum tipo de transmissão, é apenas só a portadora. Cheque equipamento ou o número 2, caso contrário, não vai ser possível realizar o voo de cheque, ok? Continua só a portadora. Ah, intermitente a transmissão. Está 208, prossegue o fechão 97. Confirme para 08. É, a gente já pichou 97, essa que o senhor está passando agora, ok? Ok, então, vou fazer o circuito aqui pela rua esquerda, para 17. 7, está autorizado, pouso pista 107, vento 107, 0 graus, 10 nós, altímetro 0,07, caçador 08. Autorizado, pouso, caçador 08. Correio, caçador 08. Tá, escuta. Aqui nos hangares, pela Papa, tem abastecimento para o helicóptero? Afirmativo, apenas solicitar a infra-aero aqui. Você pode livrar a direita. Com o Xigu na interseção, se tiver condições de táxi a baixa altura via área gramada, você consegue participar à direita. Ok, grato. Passarelo 2230? Passarelo 2230, siga. Autorização, vitória da conquista? Desde que a vitória da conquista, prepare saída agora, aguarde cópia. Guardando. Azul 4462, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4462. Passarelo 2230, Salvador Conquista, 180 nível autorizado, via rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, eletro, 1208 controle, acione 5024 transponder. 180 para Conquista, decola da 10, curva direita, na arbor, eletro, 1208 controle, 5024 transponder. Correto, chame para o feedback, filamento. Aqui é a Vicente, obrigado. Vamos solicitar aqui o Juninho Freire. Arara 07, autorizado cruzamento da pista no 028, na Delta, mantém a posição e chama o solo no 211. Turma 967, chama de Recife 251, Operno 3325, 967. Recife 1, Operno 3325, boa. Boa. Do ponto de espera da pista 10, chame a torre 1895, QNH 1017. Segundo, 1895, no ponto de espera, no 4 Rio. Caçador 08, hoje 2,6, frequência livre, estacionar. Guardando para a nova decolagem. Para a nova decolagem, 1211, ok? Com sol. Saída prevista para Guarulhos. Saída da El Leda Mótico. Nael Leda Mostra, muito obrigado. Quando você tiver a nossa autorização, prego a espera, eu sou mais curta. Livre autorizado 360, copia? Copia. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via 1110. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Mótica. 120, décima 8, controle, acione 5433 no transponder. Meu Deus, Yankee Zulu 10 até Taubaté, decolando da 10, primeira curva direita da Eli da Mostra, controle 1208, transponder 5433, oceano 6355 no 21. Gente, apenas confirmando essa roda, eu peso 10 após Taubaté ou o peso 10 após Papá Alfa Índia, DCD Umbade? Não, se eu tenho aqui, eu peso 10 até Taubaté. Gente, a gente tem aqui a via Papá Alfa Índia, Piraí, a gente vai chegar com o centro, agora um instante, o 6355. Ah, beleza, tô fazendo, então obrigada, 6355. É 6314, controle. Condições de voo, marcadores externos. Marcador externo, desce para 1700 com ajuste no 017, autorizado a final, repórter estabilizado. É 6314, Carara 07, mantém quanto espera, aguarde de coordenação. Carara 07, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1 no 80 graus, 08 nós. O Mike Bravo Yankee, transmissão às cegas, autorizado 180 na taxinha, Oscar e retorno ao pátio. Em caso negativo, autorizado ingresso na pista e prosseguir a Oscar e pátio 4. Papatango Lima na escuta? Confirme se já é encerrado o parqueamento do reboque. Arara 07, decolado 31, chama o controle 120, décima 8. Chama o controle 1208, Arara 07, boa. Controle Salvador, Arara 07, decolada 1-0. Cruzando 2000 pés, saída Coral. 1-0-6, se tá. Autorizar para trás. Boa Coral, sobe para 1-6-0, Arara 07. Imaquilo Zulu, vetor sequenciamento, mantenha a presente pro limitado pelo curso do localizador. Imaquilo Zulu. Limitado pelo curso do localizador, tem o Imaquilo Zulu. Zulu reassume Duna, 2000 pés, livre LS, reporta sinal. Pontinho, livre LS, reportarei na sinal. Na 6314, ao estabilizar final, chama a torre 18895. Torre Salvador, boa tarde, na 6314, o GNS 3 da 1-0. Na 6314, ajuste no 07, mantenha a aproximação, guarda autorização para pouso. Estabilizado, Lima, Quilo Zulu. Lima, Quilo Zulu, completa a final, chama a torre 118.95. Trabalho, senhor. Certo. Boa tarde, Papatango, Lima, Quilo Zulu. Papatango, Quilo, Lima, Quilo Zulu, mantém a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 07. Zulu. E alternativa, por gentileza? 3 horas e 5, Brasília. Afirmativo, senhor. Aqui tem alguém na frequência aí. E Alfa 27, 17, 6, 3, 8. Solo. Gente, a rota que o centro passou pra gente seria Upezulu 1-0, Papau, Faínja, DCT 1-BAD, Upezulu 4-4 e Pagog, devido à área que está ativada em Curitiba. O meu se possível. 1-BAD, Upezulu 4-4 e depois o quê? Pagog, Papá, Alfa, Golf, Oscar, Golf. Tá, então corrigindo, vai ser autorizado Upper Zulu 10 até Piraí, 1-BAD, Upper Zulu 4-4 até Pagog, o tunel 6355. Afirmo, afirmo, mantenha a saída da El, Leda, Mótima, com a primeira curva à direita, 6355. Paciente, tunel 6355. Solo, Salvador, boa tarde, 6355, próximo. Tunel 6314, segue via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, Tunel 6314. Comandante, para o pushback e acionamento, está na remota 14, 2230, passarei. Está autorizado na remota 14, chame para o taco. Eu vou fazer um taco, 2230. Passagem 327. Confirma o Xanema 327? Eu marquei o ponto na distinção, Roberto. Sentiu visual com Charlie 402 na curta sinal para pouso, pista no zero? Eu marquei o visual. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista no zero, Xanema 327. Após o tráfego, ali mantém o 6327. Salvador, boa tarde, João 966, informação Vitor, está no portão 9, autorização Campina Grande. Também é Campina Grande, copia? Copia. Salvador, Campina Grande, 370 autorizado, via 310. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Zipar. 1208 controle, acione 5436 no transponder. Nossa, Campina Grande, nível 370, via amplitude 10. Recalda 10, primeira curva à esquerda, Fucas de Par, 208 ao controle, transponder 5436, igual 966. Correto, chame para o feedback seu momento. Para o Santos, semana 2870, companheiro 57 a bordo, 4 horas e mais 50 minutos, Aracaju. Fareza, 2230, segue via NG Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10. 1 no 7, 1 quando lá, Índia Alfa, 1 no 0, 95, obrigado, boa tarde, bom trabalho, passamento. Fala, Marco, até o Índia. Prossiga. Marco, até o Índia, estacionado na remota do pátio ônibus 12, solicita autorização de reboque até a ponte número 10. Mike, Hotel Uniforme, ou Mike, Hotel Índia? Mike, Hotel Índia. Na remota 1-2, está autorizado iniciar o reboque. O Michael tem onde agilizando. Michael tem onde agilizando. Tudo ciente. Prossegue via afastamento da Juliette. Michael tem onde, mantém a posição, mantém a posição. Está na escuta do solo? Pushback, acionamento, Xanaia 6355, está na 01. Michael Tel India, mantenha a posição, mantenha a posição. Michael Tel India, mantenha a posição, mantenha a posição. Tem condições de efetuar o reboque um pouco mais à frente aí para possibilitar a passagem de uma aeronave de pequeno porte para Taxi Lima? Não, é melhor ela passar primeiro para Lima, depois a gente processa. Gente, o Mike e o Hotel Índia, mantenha a posição aguardando. Mike e Hotel Índia, mantenha a posição aguardando. E Mike, eu vou ingresso a Juliette. Chame na Lima, Mike, o Lima aqui no Zulu. Pushback, acionamento, Xanaia 6355 no 01. No 01 está autorizado, chame para o TAC. Autorizado, chama no ataque. A retaguarda ali da aeronave da TAM que já tinha iniciado o reboque, o Lima aqui no Zulu. Viu, Zarara 07. Jôle Batalha, 6327 da Ucha, né? Controle, Xané, 6327. 6327, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 240, está autorizado o voo na proa de coral. Voo de coral 240, 6327, graças. 6, prossegue via Mike Quebec, na Quebec chame a Torre Salvador em 1295 para cruzamento da pista Lima, que é o Zulu, boa tarde. Mike Hotel India prossegue com rebote agilizando, Mike Hotel India. Mike Hotel India prossegue com rebote agilizando. Era 07, o Contrilhas ainda não autoriza a proa direta de Lagoa Santa. Confirme quantas milhas nos desvios? Tem, 5 milhas. Cargo 8487, ação de identificação, autorizado destino a nível de voo 100, destino da chegada MAN, confirme sua velocidade indicada. Como está recebendo o Mike Bravo Yankee? Mike Bravo Yankee, torre recebe clareza 5. Sim, obrigado. Para ser o número 2 na aproximação. Gente, grata, a cargo 8487. Salvador, boa tarde, Metrion, Giro 2 and Alpha. É Portugal, Giro 2 and Competente, Intention to Fly for Level 060, Bons Arrivals. I am in clear that my level 060, Bons Arrivals, Giro 2 Manager. Agora 07, não foi possível a prova direta de Lagoa Santa. O controle Léo solicita que após o desvio, o seu voo em proa de Raíra, Romeu Alfa, Índia Romeu Alfa. Boa Raíra, Romeu Alfa, Índia Romeu Alfa. TAM 3217, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS, que foi da pista 10, reporte no curso localizador. Salvador, cordial, boa tarde, 2230, passarela decolado. Passarelo 2230, contato Arnaldo de Ecolagem, que mantém a nível de voo 180, autorizado voa na proa de Elefa. 180 voa na proa de Elefa, aguardando quando possível, senhorita, por gentileza, proa do destino. Tenta aguardar coordenação. Então, 3217, controle. Seu ativo controle copiou, ia cotejar, mas não deu certo. Vai informar esse avisado no curso do localizador, 3217. Tente. É Portugal 021, confirm your indicated speed. Portugal 021, speed is 290. 290, roger. Salvador, Oscar Papa Golfo para descida. Oscar Papa Golfo, autorizado descida a nível de voo 050. Gente, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 160 graus, 059. Ali decola no 063. Paredo 2230, não será possível a proa do destino devido a 3 aeronaves prosseguindo para estar. Mare 2230, mantenha a proa de Elefa. Gente, mantendo a proa de Elefa, o 2230, passarelo, obrigado por enquanto. 3217 da TAM, agora com referências visuais, possibilidade de voarmos Duna, descer a 2 mil pés? TAM 3217 autorizado Duna, reporte que recepciona o curso localizador. 2010 descendo, voando Duna, informará, 3217. Passa cargo 8487, desça 3 mil pés. 3 mil pés, 8487. Ajuste na 097. 097, 8487. Controle, é o Arara 07. Prossiga Arara 07. Seja após coral, voamos na posição vermelha, na posição yellow, pois o nosso plano inicial era o Siono, aí essa experiência deu tudo. Sim, Serra 07, serviço radar terminado agora, 55 milhas no setor sudoeste de Salvador, prossiga com o controle Léo da frequência 120.1 e solicite a PU de entender. 201, né? Grato. Azul 2789, acione identificação, autorizado a chegar da BOMS, reporte no ideal de descida. BOMS é reportado no ideal. M3-27, aguarde coordenação com o centro de Recife. 355, decolar 251, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 308, vou chamar. M3-27, autorizado subir e manter nível de voo 200. 200, final, graças a Deus, 27. Controle Oceaner 6355. Oceaner 6355, contato para a decolagem, submantenha nível de voo 360. Passando 2.000 pés, autorizado voar na proa de Leda. Após 2.000 proa de Leda, 6355. Voo no 620, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada a Mari. Negativo, mantém o perfil de chegada, inicialmente é o número 5 na aproximação. Ana 6327, Recife, 125, decimal 1, no caso negativo, 133, decimal 25. 125, 123, verificando junto ao plano a questão do seu transponder início. Regimento de emissor 198, decimal 95. 295, vou chamar 3217, até daqui a pouco. É, São Julião. Fala, Michael, você ainda reporta término do reboque. Boa tarde, graças. Sim. Boa tarde, é o 3217 da Tanta, passando externo, vai ser travó. Tanta 3217, boa tarde, ajuste no 0 no 7, vento 150 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Sente, 10 no 7, ajustado, autorizado, pouso, pista no 0, tá? 3517, 3217 da Tanta. 250, Serra Tango Delta, Salvador para Serra, Novembro Bravo X-Ray, 180 do nível. Vem a rota do plano, decolada 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após DCD conforme a rota. 1208 controle, acione 5077 no transponder. Zero. Papatango Oscar, Papagolfo, controle. Opa. Meu pouso na pista no zero? Visual do campo operando visual com 1.500 de metro e 7 mil de visibilidade. Sim. Gente, mantenha o 050, o número 3 na aproximação. Confirme sua velocidade indicada. Gente. A sua cabo 8487, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LS, que foi da pista 10, reposta do curso localizador. Para 2.000, autorizado LS, reportar no localizador 8487. Controle Salvador, Azul 2789.1. Azul 2789, desça para nível de voo 060. Descendo para o 060 2789. Salvador, boa tarde. Azul 692, informação Vitor. Azul 6918, ação de identificação. Autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 060. Via chegada Mari. Reduza para 2509. Azul 6918. É Portugal 021, reduce speed 220 knots. Reduce speed 220 knots, é Portugal 021. Sierra. Ainda negativa, 2789. Ótimo. Sete no solo 56, libera direita, chave solo em 121.1. Curva direita, corrijo, curva esquerda, na proa 040, seu limite agora é radial 310 de Salvador. Esquerda 040, limite radial 310 de Hotel Juliette Serra, apenas confirmando, foi feito um ATL a uma CHG, o plano que possuímos aqui é às 17 horas. Nossa Papa Golf, agora a curva direita na proa 060. Direita 060. Azul 2789, confirma estar utilizando a velocidade de 240 nós? Tente-se redução agora para 2209. Reduzindo para 220. Solo 220, solicita o voo estado para passar na frente. Azul 6918, reduza agora para 2309. Reduzindo para 2309, azul 6918. Voo no 620, confirme para evitar formações? Isso, nós três em primário e passa. Sim, está autorizado o voo estado, aguardando vetorações, o voo no 620. Autorizado, está. Salvador, 2230, passarela. Siga. Está cruzando o 115, restrito 150, senhorita? Certo, cruzada subida para o 180. Ah, direto agora em atenção ao 180, já é possível voar para o destino? Ainda negativo. Na sua escuta, 2230. Mosca Papa Golf, curva direita, na proa 135. Alça decolado 258, chama o controle em 120.8, mantenha a proa até 3.000 pés. 208, proa até 3.000. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, Torre Salvador. 1288, obrigado, bom dia, bom trabalho e tá falando. Canal 6355, Sam Recife, 125.1. 251.6355. Tá localizado 2473. Passa cabo 8487, completo final do procedimento, chame torre 1.8.95. 8.95, boa tarde, 8.47. É Portugal, zero 2.100, 2.000 feet, clear DLS X-ray, report on my cloud course, reduce speed 2.009. Azul clear down 2.000 feet, clear ILS X-ray, runway 10, and reduce speed 2.00, Portugal 0.1. Voo no 620, confirma sua velocidade indicada. 230, confirma. 230. Gente, 230 copiado, senhor, reduza para 2009. 2009, 620. Nossa Papa Golf desça 3.000 pés. 3.000, bom. Nossa Papa Golf nessa pressa autorizada interceptar o curso do localizador. Bom. Controle, Papa Romeu Serra Delta. Negativo, contato com... Papa Romeu Serra Tango Delta. Contato Ralando Decolagem, submantenha nível de voo 180. O perfil da saída Momo. Esse é o Momo 180. Salvador, Xanair 6355. Xanair 6355, não consegui contato, 1251. Negativo. Gente, tente na 13325, caso negativo essa, 128 decima 8. Senta aí 13325288, 6355. Acione no transponder 0276. Passou do 086, apenas confirmando 1000 pés com o Rio Forte, o Papa Romeu Hotel Fox Charlie. Correto, confirme caminho POB. 02 a bordo, acionamento, taxa de decolagem com a torre 1, o noite decimal 95, o caçador 08. Oscar Papa Golf para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 150 e descida 2000 pés, reporte está estabilizando. 150, uma reportagem estabilizada, 2000 pés. Azul 2789, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 215, limitado pelo curso localizador e autorizado descida para 3000 pés, ajustado no 097. Para 3000 no 097, mantenha a proa, limite ao norte para o azul 2789. 1620, reautorizado descida 4000 pés, ajuste 1097. 4097, 620. Azul 6918, reautorizado descida 050. 050, azul 6918. Azul 418, Confins, 360 autorizado, via Propesulo 21, via colada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elé. 1208, controle, 5455, transporta. 50. Azul 21, controle 208, aciona 5454, azul 4118. 5455, transponda. 5455, estamos na posição 3, pronto, segue para dentro. Posição 3, está autorizado, chame para o táxi. Posicionamento 4118. O número 620 é o novo limite radial 290 de Salvador. 290, Salvador, 620. Azul 2789, terça, 2000 pés. 2000 pés para 2789. Posso capa para Golf e chame torre 198 decimal 95. Bom. Azul 2789 para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 170. Esquerda para 170, confirmado. Esquerda afirmativa, azul 2789. And wind 120 degrees at 08 knots, clear to land runway 10. Clear to land 10, down 0 to 1. Entra para 080, beleza. Azul 6918, curva direita, na proa 030. 030, azul 6918. Quero para Papagô. Pode ficar Papa Golf, torre. Interceptando o localizador. É, vai chamar para o cancelamento em uma base pela direita no 7. Pode ficar Papa Golf, torre 100, ajuste no 0 no 7, reporte para o cancelamento. Bom. Caçador 08, autorizado táxi, reporte na taxi Papá. Serra autorizada a alinhar, reporte, alinhar e manter reporte pronto para decolar. Chamei 20. Quando 620, desça até 3000 pés. Azul 6918, desço até 4 mil pés, ajustado 10017. 4 mil pés, 1017, azul 6918. Cancelamento, a base pela direita. Oscar Papa Golfo, autorizado curva esquerda, base curta pela direita, reporte final baixado e travado. Bom. Hotel Ginésio Serra, reporte pronto. Jefferson, 1 no 8, decimal 95. 8 95, boa. Bono 620 para interceptar o curso do localizador por via direita, agora na proa 125. Direita, proa 125, azul 69 no 8, curva direita na proa 090. 090, azul 69 no 8. Salvador, azul 2789 no localizador. Azul 2789, mantém a aproximação, ajuste no 0 no 7, aguarda autorização para pouso, informa o tráfego no Charlie 402, ingressando final para pouso na pista 1 no 7. Guardando autorização de pouso, azul 2789. Portal 04, número 1 no setor, aguarde no 738. Entendeu? Aguarde número 2 no setor, no 732. Tem um local de estacionamento após o pouso? Hangar da Aerostar. Confirme? Hangar da Aerostar. Sente, ótica, Papa Golf, no visual, vento no 30 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 1 no 7. Bom. Azul 6918, curva direita, na proa 130. 130, azul 6918, autorizado nessa proa? Aguarde, azul 6918. 1620, desça 2 mil pés e aposta recepção no curso localizador.